ele foi incapaz. DJ Elias Concordes, o DJ da unidade. Tem tanta gente pra pensar, tem tanta gente pra ficar, mas eu não me vejo sem ti. É foda ter que aguentar essa saudade aberta e machucar aqui dentro de mim. É que eu te amo, você sabe, e que esse amor já não cabe. Tailandense Produções. Tem tanta gente pra pensar, tem tanta gente pra ficar, mas eu não me vejo sem ti. Tá foda ter que aguentar essa saudade aberta e machucar aqui dentro de mim. É que eu te amo, cê sabe, e que esse amor já não cabe. Comerciais, logomarcas, flyer e muito mais pra você.